terceira. Estou com o lado do Sierra Índia da Lima. Eu sou sobrevoo na costa do Saúde. Depois do Sierra Índia com Índia. 45, né? Relacionado 0144. 500 pés. Acertando para 500 pés. Eu também sou aí, por gentileza, Gabriel Sierra. Essa sala de Golf Serra Luiz, que está ali, o seu voo é sobre o voo na costa do Calipe, está com 5 bandas, sonado 0144, mantendo 500 pés. Então, Serra Ciente, prosseguiu pelo litoral, até os pés, último Salvador no 07, sonado normal 0144, informe no trajeto de partida para o cruzamento do campo pelo litoral e prosseguiu sobre o voo na costa do Calipe. Graças a Deus, confirmando, é Papá Romeu? Papá Romeu, já. Reporte pronto para táxi, Guardião 01. Já encontra-se pronto? Gente. 2, Texano 5, autorizado pelo sistema 0, vento 120 grau 0, hoje nós. Livre pouso, azul 27, ano 5. Voo 1884, solicitação do controle em Salvador, suba e mantenha 3 mil pés, até a liberação do mesmo. Positivo, recebi 3 mil pés, voo 1884. Passando para o controle, uma boa tarde. 3 decimal 8, voo 207. 2835, 238, voo 20, 217. Controle para o carro, através do piloto. Gente, agora é transferência das comunicações. Ah, escuta. Guardião 01, reporte no ponto fora da Oscar. Guardião suba, tem instrução a 230, direto Puka. Oi, Gil. Cancelada a restrição, subindo para o 230, aprovando Puka na presente. 392, desça para 2000 pés. O altímetro em Salvador no 017. Liga final de ataque, cabeceira no 0. Chama estabilizado no localizador. 2000 pés, vai passar estabilizado na 3192. 620, desça e mantém o 050. 050, bom, 620. Gente, pro ano noroeste, o Guardião 01, 2-6. 0-7, achando a torre 1, no 8, decimal 95 para o cruzamento do campo. 18 para o campo, até já, até já. Romeu Bravo, Serra Serra, reporte no setor sul da torre, aguardando autorização para o cruzamento do campo. Afirmativo, vai reportar no setor sul, está autorizado a 1735, senhora? Sim, autorizado o cruzamento do eixo da 1735, nenhum tráfego para decolagem, nenhum para pouso, guardião, Bravo, Serra Serra. Afirmativo, está autorizado, vai reportar no setor sul, para aguardar autorização para 1028. Quanto está o guardião, senhora? Gente, o Guardião 01 decolou os 3-0, mas tem escuta com a transferência. Escuta com a transferência. Ato 2715 no solo, aos 3-0, livrar a pista no controle de na frequência 121, decimal 9. Solo no 219, o azul 2715. Guardião 01, dá presente, chame o controle 119, decimal 80. 119-0, muito grato, né, então. Salve, Guardião, boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, mantenha sem regras de voo visual, 506. Ajuste altímetro 1097. Confirmo o local de sobrevoo a Cana Brava. Afirmativo, senhor, afirmo. 17 ajuste, Cana Brava. Inicie, reporte iniciando sobrevoo no local, o Guardião 01. Volta lá, iniciando, grato. Meu Bravo, Serra Serra, autorizado o cruzamento da 1028 no ponto médio da pista. autorizado no ponto médio, o Bravo CHR. Autorizado ILS por 1620. Euro 620, desce uma trama 2 metal, ajuste a última trama 0 no salto, autorizado ALS 38, pista na 0, informe estabilizado. 37, apontamento estabilizado, desce para 2.1620. Xanem é 314, desce uma trama 3 no pé, ajuste a última trama 0 no 7, via chegada. SP, para 3.017, Xanem é 314. Localizador, tá 3.192. T3192, uma milha para a posição aluno, acoplado sinal de procedimento, chama agora turno, frequência 118.95. 1895, tá, 3192. Escutar o meu braço Serra Serra, Matheus, me escuta agora de transferência. Escuta o braço Serra Serra. No meio, se falar para informação de tráfego à sua esquerda, um helicóptero se afastando rumo nordeste, não interfere com a sua decolagem. Aproximadamente a 500 pés. O vento 130 graus 099, autorizado a decolagem pistola 0. Essa do tráfego autorizado a decolagem da pistola 0, gol 1659. Meu bravo Serra Serra, mantenha a estrada do Coco aguardando autorização para prosseguir com o rumo do com a proa do, da Praia do Forte. Não, então ela me escuta. Você escuta, né? A estrada do Coco, o bravo Serra Serra. Oi, Salvador, tá 3192, boa. 3192, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização para posto. Aguardando autorização de posto, 3192. 070 para para interceptar o lance, 1620. Afirma, autorizado, o 1620 é informe estabilizado nesta prova. 0 7098, grato, para a frente. 0 copiou, reportado estabilizado, 1620. Xanana 314, desce uma TA 2010, ajuste a última trama 097, autorizado LS3, informe estabilizado. Gente, descendo com quem para 2010, reporte lá estabilizado, 6314. Afirma. O 1884, chama agora Centro Recife, na frequência 1245, alterna 2085. Positivo 12545, alterna 12685, gol 1884. Bravo Serra Serra, mantém a Serra de Ilusão, 500 pés, corredor forte, prosseguindo para a costa aí. Escuta, Bravo Serra Serra. Informe afastado 20 mil em Salvador, Bravo Serra Serra. Informe 20 mil afastado de Salvador. Baixa lá 20 mil fora, Bravo Serra Serra. Controle 659 decolou. Bruno 659, contato a radar na decolagem, submante o nível 360, via saída, Sambu 1. 360, tá curvando a direita, pode valer, né? Tá, Bruno 659. Barulheira, 659. Localizador estabilizado, 620. Bruno 620, autorizado, completo sinal de procedimento, chama agora tu na frequência 118, decimal 95. 95, obrigado. Salvador, gol 620, final da 10. Gol 620, 120, continua a aproximação, é pode pisar com o cão. Vai estar água 620. 3192 no solo 36, olhe para a pista, me controle só na frequência 121, decimal 9. 219, está 3192. Voo 620. Autorizado pouso, pistão 0, vento 1 no 50 graus, 07, traz velocidade. Livre pouso na 10, voo 620. Atingir 4.000 pés, volta igual retilo, próprio mudança. Oscar Golf Kilo, plano modificado, zona 1837, deixa em área de voo visual para 1.500 pés, ajuste o altímetro 0097 na proa da Ceasa. Foram 256 após a passagem do banho na curta, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Essa foi a passagem da aeronave da companhia, e mantém na zero, zona 257. Zero no solo aos 39, olhe para a pista de controle, frequência no 21, decimal 9. 219, olhe para 761, 620. Atualizado, LS3, chamar o 3, 3, 1, 4. Olha, LS3, 1, 4, completo, final do procedimento, LS3, chamar o 3, 1, 2, 3, 4, 9, 5. 2, 2, 9, 5, chamar o 3, 1, 4, 3. Chamar o 227, mantém o ponto espera da pista no 0. Mike Romeo Alfa, nem rimar, prossiga. Papapá, Mike Romeo Alfa, chame pronto para decolagem. Oi, boa tarde, acionei 6314. Boa tarde, acionei 6314, continue a aproximação, aguardando pista livre. Ajuste o altímetro no 07. Sim, aguardando pista livre, continue a aproximação, 6314. Negativo. 6364, reporte de alvo. Controle visual, 6364. 256, decolado aos 40, chame controle Salvador na frequência 199, decimal 80. 199-80, Bono 256, boa tarde. Boa tarde. Resolva com a pista, 1000 pés, acionar 6314. 6314, está autorizado o pouso, pistão 0. 7140, grau 089. 6314, está autorizado o pouso, 090. 1014, grau 089. 6314. 1256, contato radar na decolagem, mantém o 370 via saída pouca, transmissão de pá. Nível 370 via saída pouca, transmissão de pá, 1256. Brasil, meu alvo, reporte fora do solo, vento em Salvador no 40 grau 08, nós não há tráfego conhecido a reportar. Decolagem por conta e risco. Oi. 2835, 238, gol 1659. Chanel 6227, autorizado a Daniela e manter a piscina zero. Aí, mantendo. Golo 256, chame para posto de rádio. O controle na frequência 120 para cima 8, por gentileza. 208, Golo 256. Senhor? Senhor, como recebe? Não, tá claro. Decolando os 42, bom voo. Muito obrigado, até a volta. Na 6314, no solo, aos 43, a livrar a pista de controle só na frequência 121, decimal 9. A livrar 219, 3.4. 3567, ponto esperadão no 0. Boa tarde, 3567, mantém o ponto esperado da pista no 0. Tá, 6227, autorizado, decolagem, pista 10, vento 140, grau 07 nós. Viu, decolagem, 6227. Retorno Salvador, Marque Roberto. Marque o meu alvo, 510, raio de voo visual, na escuta do controle, confirma o do local de sobrevoo. Qual sobrevoo é a região de Maragogipe? Passando no máximo 30 milhas aqui no Solote do Paraguaçu, da região. Chefe, Matheus, o Jorge é de Sport. Eu formo o tráfego na posição agora de 10 horas, 3 milhas, 500 pés, Alfa Serra 5-0. O Mike Romeo Alfa prosseguiu direto do destino e forma o afastado 20 milhas de Salvador. Falará 20 milhas, existe a Mike Romeo Alfa. Acho que eu vou seguir no visual com a aero. Negativo, senhor. Autoriza descer para meu pé, senhor, onde gostou? No pé. Suta, o suta contato visual com o solo? Afirmativo. Certo, tem ido com afirmativo. Então, autorizado, 1000 pés, acho que eu vou ficar informe em visual com aeródromo. Vai informar. Controle de gol no 25.000, esquerda para o 060, por 15 milhas, depois da informação. Controle de gol no 25.000 para o 060, por 15 milhas, para ele estar para a frente. 7, está livre de juros e fala o termo na porra de jogo. Vai informar. Visual com aeródromo, volta e golfinho. Acho que eu vou seguir, chamei agora turno 18, decimal 95. 18, 95, volta e golfinho. Papai, tá bom, seu golfinho, autorizado, sinal da 17, aporte visual com campo. O vento pra cheque no 40 graus, 05 nós, lanche de altímetro na 097. A nota de tensão teria pouso na 10. O papai, tá bom, seu golfinho, reporte na perna do vento da 10, aguardando autorização pra gerar base. Tá, 3567, autorizado, decolagem, pista 10, vento 140, grau 07, nós. Autorizado, decolagem, vento, tá, 3567. Rapaz, a massa, eu vou seguir lá após o pouso, prossegue pra Copate. Sabe 3. Nossa, o Fiquilo, estou com tráfego avistado. Autorizado a girar a base, aguardando pista livre. O vento para cheque no 40 grau 07 nós, e hoje o altímetro no 07. Bem, aqui, ó, seu Fiquilo. Só para informação, estamos no helicóptero da Polícia Militar, a 500 pés próximo aos terra. Paciente, ó, seu Fiquilo. Golf Kilo, autorizado com uso pista 10, vento 140, grau 05 nós. Passou, Golf Kilo. Tem 567, decolado 1147, chame controle em Salvador, a frequência 119, decimal 80. 98, obrigado, sobre 567. Para a minha 27, na escuta. Minha 27. Tudo mantém nível 360, só identificação, acha na minha 27. 360, gente. 3567. Contato radar na decolagem, tudo mantém nível 360, via sair da Argo 1. 360, Argo 1, nota 3567. É 327 autorizado a alinhar e manter pista na terra. Para a minha 327, boa tarde, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Manter a pista na zero, minha 327. 5 alterno 2685. Vou chamar o FETRE, seixam 2685, considere solo aos 48, chame o controle de solo à frequência 1219. Chame 6327, autorizado decolagem pista no zero, vento no 30 grau 05 nós. Decolagem na 07. Corre com a tarde, confere 2591, ativo militar para acionamento. Confere 2591, chame prontax. Olha. Vai com o meu alfa, mantém assim a sinal visual. Confirme estimado para o local de sobrevoo. Quanto tempo irá sobrevoar o setor para regresso? Oi, senhor, está liberado livre para gente? Afirmo, liberado, confirme só o estimado de retorno a Salvador. Mais duas horas, tem frequência livre. Vai com o meu alfa. A frequência para retorno será 120 decimal 8. Vai com o meu alfa. O portador te conhece, tá? Vamos lá. Positivo, vai mudar para livre, 1245, regressa na F208, com esse controle. Afirma. Mandou algum avião, não? Confirma para o controle? Sim, eu estou na região Salvador, na vida paralela. O 401 levou na proa do farol de Itapuã, aqui é de 10 aguardo preferência. Proa do farol aguardando preferência. Chané 6327, decolado aos 51, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 120, 80, boa. Motor, muito boa tarde, 6327, Chané. Chané 6327, botar rodada colagem, subir motor nível 120 via saída do Coral 1 Bravo. Coral 1 Bravo, 120, Chané 6327. Motor 101, 45 de tráfego, chamamos 2 Salvador na frequência 118, décima 95. Pessoal, 5 para a grande circuito de tráfego, por favor, estende a equipe do nosso agradecimento pela atenção e colaboração nessa missão aí de Cana Brava. Obrigado, Guarda Verão. Uma boa tarde. Professor, 0251, pronto para o táxi com 47 a bordo. Força aérea 2591 com 047 no POB, reporte no ponto espera do hotel. Ok, ponto espera do hotel, 2591. Alô, é o Guardião 01. Guardião 01 no Torre, prossiga. Está aproximando o salão de aposta, está na retorno a Salvador. Guardião 01 autorizado, prossiga direto pátio do Graé. Vento 120 graus 05 nós, hoje de altímetro 1097, reporte solo controlado. 1097, 120 com 05, direto pátio do Graé, informação controlada. Guardião 01. Você para 120 decimal 8, controle Salvador. 208 Salvador, da 357. Galera 327, troca a sequência para 120 decimal 8, por gentileza, o controle do Salvador agora. Grata. 3567, agora 208. Grata. Controle Salvador, boa tarde, está 3367, com a informação alfa. Está 3367, essa identificação via chegada 11, décima até 4 mil pés, ajuste altímetro 10117. Via 4.3367. Conselho 2591 autorizado táxi via pista, reporte alinhado e pronto. Táxi via pista, reporte alinhado e pronto, 2591. Seguro Salvador, é o azul 4423 para Belo Horizonte, solicitou nível 360, tá ciente. Seguro Salvador, só passando o Santa Charlie. Boa tarde, com a Rádio Catacá. 3567, passa nível 170, chama agora o Centro Recife, na frequência 128 decimal, com índio. 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260, 288, 3567. Tráfego, Salvador, boa tarde, com a Rádio Catacá. Alinhado e pronto, Força Aérea 2591. Aérea 2591 autorizado, decolagem pistão 10, vento 1110 graus 059. Decolagem pistão 10, 2591. C567, chama agora o Centro Recife, na frequência 1260, eterno 288. Recife, batalha 2789. Decolando 57, chame controle Salvador, na frequência 20.80. Chamar controle 208, 25 para zona. Decolando 017, para controle de lotar, depois a vagão aqui 2789, essa chegada. Tocho. Azul 2789. 2789. Pulsora 2591, contato radar molecular, sub mantém o nível 380 via saída Argo 1, transano. 380 via Argo 1, transano. Pulsora 2591. Boa tarde, Papatango Estatal Charlie, para o acionamento, na guarda do carro. Whisky, Papatango Whisky Hotel Charlie, chame pronto táxi. Segurecionamento, chamada pro táxi, Estatal Charlie. Tira azul 2789. 79, deixa eu matar 4610. Eu uso a última entrada 1097. 4 0 0 1 7 3 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37, que está lá encerrado, mantendo o 120, chama agora o controle em Elos. Na frequência 120, décima 1, solicita ele. 33, 37, décima até 2010, ajuste o altímetro 9097, autorizado a DSC, pista 90, informe pista 90. 102, rebaixo, contar estabilizado, ajuste 97. Agora 2591, passa nível 190, chama agora o centro Recife, na frequência 1260, alterna 128.8. Certo, 2591, 1260, alternada 128.8, assim, ó. Força era 2591. 1281, 2591. Estabilizando o 3367. 3367, completo final, já me torno no 8.95. 8.95. Edson, controle Salvador na frequência 120.80. Salvador 120.80, boa tarde. Torre 3367. 3367 é a com campo, ajuste altímetro 1.07. Vou reportar. 3367. TAN 3367, tráfego fechado, autorizado pelo Justiça 0, vento no 60 graus, 079. Disposto para o TAN 3367. Corre, Salvador, Papa 2, Papa Charlie, acionado em frente a EDK, estamos com 8 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Guarulhos, próximo aeroporto. Papa Whisky, Hotel Charlie, aposto no ponto de espera da Papá. Papa Whisky, Hotel Charlie, aposto no ponto de espera da Papá, Whisky, Hotel. A torno de forma chuva leve sobre o campo, visão nos minutos. A 7, 2789. Ponto de espera da 1-0, pronto. 1-0, 97, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantenho, 0-97. 5-0-5-0, aí o seu time é drone 0-1-7. 0-5-0-5-17, cidade voz, passa. Charlie, no posto da Papá. Papá Whisky, Hotel Charlie, autorizado ingresso, pistão no 7, a porta alinhada e pronto. Hotel Charlie, vai decolar da 1-0. Paciente, Whisky, Hotel Charlie, autorizado então, cruzamento da 735, Quebec, Mike, reporte na Lima. Cruza, Quebec, Mike, reportará na Lima, Hotel Charlie. O 1097, autorizado alinhar e manter, pistão no 0. Na Lima, 0-0, 0-7 é bom. Puxa, Oscar. Meu controle 120, decima 8. Chamará o controle 120, decima 8, Serra do Fiosca. No solo, azul no 1, no olho pra pista, meu controle solo na frequência 121, decima 9. 219. Controle Salvador, que é o Papa Romeu, Serra do Fiosca. 1.500 pés do corredor Vera Cruz, comprou a de Paripe para regresso a Salvador. O meu Sierra Wolf Oscar, estacionado para a escola 0147. Afirmo 0147, Sierra Wolf Oscar. Sierra Wolf Oscar, confirme procedência, destino e o tipo de equipamento. Procedência Valença, destino Salvador, encomenda é um Charlie 150, Sierra Golf Oscar. Certo, mas tem que ser visual, que é 1.500, foi o show de entrando na 097, via corredores, informem ingressando corredores interados. Manterá 1.500 pés, visual com os corredores, informará ingresso em Interlagos e Sierra Golf Oscar. Prossegue descida 2789? Confirme? Pode prosseguir descida 2789? A 2789 desça é manter a 3 no pé, instrumento na 017, devido a tráfego 12 horas a 4 milhas, corrijo, meia dúzia de milhas. A 1.500 pés, o tipo de aeronave Charlie 150. Desça manter a 3 no pé, então estabilidade. Valeu. 3 mil pés, 1.097, 2789. Eu lhe confio que recebe o transponder do Sierra Golf Oscar 0147. O Sierra Golf Oscar recebemos o 0107 e intermitentemente recebemos 0147. Sim, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, tu nos informa o teste de 900 pés, visibilidade de 6 mil metros, chuva moderada sobre o campo. Estamos operando instrumentos, confirme intenções. Gente, vai permanecer com a proa do aeródromo, está mantendo-se em condições visuais, está visual com o setor do aeródromo da presente. Certo, porém não prosseguirá para Salvador, confirme. Afirmo, prosseguiremos para Salvador e manteremos espera no setor norte aguardando, está visual. Gente, o Sierra Oscar. Agora o transponder que recebemos é o 0107, confirme. Negativo, está acionado 0147. Certo, quando em solo, efetue um check no equipamento, ele corrigiu o transponder, porque nós estamos recebendo 0107 em vez do 0147. Gente, farei o ferro no Azul 789, desce até 2 mil pés, ajuste altímetro 1.017, forma estabilizada, final do procedimento. 2 mil pés, autoriza a DLS 2789. Controle Salvador, gol 1097. 1097, contato radar na decolagem, tudo mantendo nível 360, via saída Arbor 1. Arbor 1 360, sem restrições, gol 1097. Torre Azul 4423, está pronto no ponto de espera da 1-0. Azul 4423, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Autorizado alinhar e manter pista 1-0, 4423. Azul 4423, autorizado decolagem pistão no zero, vento 160 graus, 05 nós. Livre decolagem, 104423. E ele é essa Azul 2789. Azul 2789, completo final, chame torno, no 8995. 1895, ó. Oi Salvador, muito boa tarde, Azul 2789, LS, 1-0. Azul 2789, reporte visual com o campo, ajuste de altímetro na 017. Ó, na 017, agora. Telemetria 355, chama agora o 735 na frequência, 128, decimal 35, eu tenho 23, decimal 8. 1235, 1238, boa tarde. Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, 5423, boa. Autorizado para 3 metros para azul 69 e 1. 4423, contato radar na colagem, monta nível 360, saída Armo. Gente, azul 4423, saída Arbor, sobe ao 340, confirma? Ok, o ator autorizou 360 ou 340, a autorização do ator. A corrigida foi 360, azul 4423. Ok. Controle, o Serra Europeia está para ingresso no Interlagos. Autorizado, Serra Europeia. Palmarês, Serra, tem condições de transferir para a Torre da Presente para coordenar o pouso no 35? Afirmo, chame o turno no 8, decimal 95 e coordene diretamente com ela. O Serra Europeia, Oscar. Torre em 1918, decimal 95, Serra Europeia. Azul 9918, décima até 2000 pés, ajuste altímetro 9017, foco estabilizado, foco procedimento elétrico, foi pista 90. Azul é meio com a estabilizada, azul 9918. Serra Golf Oscar. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, prossegue com a proa da rotatória, reporte visual com o campo. Quem está com a proa da rotatória, solicita a combinação para cruzar eixo 10 e pouso na 35, devido a formações no setor. Reporte na vertical da rotatória, o Papa Romeu Serra Golf Oscar inicialmente. Gente, reporta ali na rotatória, Serra Golf Oscar. Luiz, que o hotel está autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Legal. Eu autorizo o Serra Golf Oscar descer para 1.000. Afirmo, 1.000 pés autorizado com proa da SEASA, o Papa Romeu Serra Golf Oscar. Autorizado 1.000 pés na proa da SEASA, Serra Golf Oscar. Azul 2789 no solo. Azul 21, olhe para a pista, me controle então a frequência 121, decimal 9. 219, boa. Movimento frequência, voo 907. 1.2.0, alterna número 18.8. 260.18, voo 097. Azul 4.1.8, contato radar 58 milhas noroeste do VR Salvador. Submetendo 340, o azul 4.1.8. Aguarda a diferença do seu Recife. Controle azul 4423, pode voar direto, posição elefa? Azul 4423, voa elefa. Dois elefa, 4423, obrigado. Azul 4118, voa nítido. Novembro, Índia, Tango, Bravo, Oscar. Nítido, azul 4118, obrigado. Papá Romeu Serra Golf Oscar, na vertical da SEASA, 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Papá Romeu Serra Golf Oscar, contato radar na colagem, submato nível 400, saída salvo 1. Sobe o 400, saída salvo 1, escutou o Charlie. Palmeira Serra, você vai conseguir visualizar algum campo? Ainda negativo. Sim, 360 pela esquerda, repórter interceptando. 360 pela esquerda, Serra do Céu. A série 2231 autorizada, decolagem pistola 0, vento no 60 graus, 07 nós. Litro de colagem no 0, para a série 2231. Certo do Siga. Passa a Serra também, já sobrevoa. Aqui o Serra agora sobrevoa em busca vida, depois segue para pouso no Serra e já cuide. Gente, reposta no sobrevoo de busca vida. Passa a Serra. 10, afastado, 3 milhas da cabeceira auxiliar, não interfere. Gente, o tráfego do menor noite. Do 69-18, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistola 0, vento no 50 grau, 0, 5 nós, negativo, chuva sobre o campo. Ele pousa do 69-18. Completa a curva esquerda com a prona 170 para alinhar com a pistola 7 e fora se tiver obstáculo. Pela minha análise aqui, eu já estou praticamente abrindo o visual para o setor, confirma. 7 vai a prona 170, está parcialmente visual o Serra do Pelca. Então a gente contém então a final da 17 e reposta com o setor também de visual com a pista aqui? 7, está interceptando o final da 7 o Serra do Pelca. O 698, eu informo o tráfego à sua esquerda, um 6150, com baixa velocidade, não interfere a sua aproximação, está a 4 milhas à esquerda na aproximação da 17. E avisar o convite, 698. Serra Gofiosca. Gente, aguarde a autorização de pouso hoje. Rodando Serra Gofiosca. Consiga. Autoriza a prova de motiva para o Santa Charme. Aguardo. Azul 4463, suba e mantém nível 200. Quatro, quatro, dois, três. Quatro, quatro, dois, três, confirme.